ni como ca Georgina mine, loco ni como ca Georgina mine, loco ni como ca Georgina mine, loco ni como ca Georgina mine. Loco ni como ca Georgina mine, inghito già già mine. Georgina wakamamba, Georgina wakamamba, Georgina wakamamba, oh. Georgina wakamamba, Georgina wakamamba, Georgina wakamamba. Georgina mine, loco ni como ca Georgina mine, loco ni como ca Georgina mine, loco ni como ca Georgina mine, mine, mine, mine, mine, loco ni como ca Georgina mine, inghito già già mine, loco ni como ca Georgina mine, inghito già già mine. Why so bajolo? Why so bajolo? Why so bajolo? Why so bajolo? Atinya na katane, atinya na katane, atinya na katane.